a linha decolada 10, ventou no 0 graus com 7 nós. A linha decolada 10, 1 da boa. Valeu. Meia 01, ataque autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, ajuste a 0013. Verdade, ponto espera 90, está bem pronto, pelo ponto espera. 90, 90. 65 decimal 1, alter 133 decimal 25. 25, 1, 3, 3, 5, bom dia. Bom dia. Gol 9063, acione a identificação, autorizado pro de Bonfim, para interceptar a chegada da Bonfim, na grama 093, pista para 4 mil pés, gol 9063. Lima, decolou 52, controle 1198. Chamarei, bom dia, tá 360. Bom dia. Contato radar, suba para o nível 360, saída da Delta. 360 da Delta, 360. 063, desça via para 2000 PEI, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. ILS via até 2000 PEI, reporta estabilizado no localizador, voo 9063. Band 3601, chama centro Recife, Lino 25, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. Chamarei, bom dia, tá 3601. Bom dia. Salvador, bom dia. Aqui é o aviante alfagista uniforme. Prossiga. Comissão uniforme solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio 1, posição número 5. Autorizado, chama no termo. autorizado, voo 9063. Voo 9063, chama Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 9063, a voo está avançado. 9063, ponto autorizado, pressão no zero, vento 110 graus, 079. Gente, livre, tempo frio e pouso de voo, 9063. Bianca Alfa, Vitor, uniforme na escuta? Sim, uniforme na escuta. Chama na saída do pátio 3. Libera a direita, mantenha sua frequência, Alfa Juliette, portão 62. Gente, mantenha sua frequência, Alfa Juliette, portão 62, agora o 063. Como Alfa O Alfa, uniforme Alfa, inicia o reboque e chama na saída do pátio 3. Informa que já tem um reboque da Avianca no pátio 3. Alfa, uniforme Alfa, chama na saída do pátio principal. Manda sua redobrada no Avianca 737. Aqui é o Avianca, Alfa Victor Uniforme. Podemos ingressar no pátio principal? Ainda negativo. Após o Boeing da Gol, que está na taxiway Alfa, ingressar na Juliette, autorizado. Positivo, cara. Tudo bem. Podemos entrar no pátio pessoal? Afirmo, pode finalizar a bote. Obrigado. Chama em 1-1-8-9-5. Certo. Bom dia, chama em 6251, autorização Guarulhos. 6251, autorizado Guarulhos, 360, motorista 1-0. Reforma da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle, 1198. Aciona 5127. Autorizado Guarulhos, decola posição no 030, curva direita da Aero da Morte. 1198, controle 5127, vou chamar a 2. 6251, nível 360. Confirmando nível 360, autorizado 62. Correto, chama puxa. Ponto. Zoom Alfa Uniforme Alfa, autorizado finalizar o reboque. Obrigado, bom dia. bom dia. Obrigado, minha Deus, que cona, chama. Coleão. 57 a bordo? 57. Gente, 157, faz principal Índia, ponto de espera da Major Chama Pronto. Ajuste no 013. Mate Índia, Torre 295, 36624. Identificação, veículo de Bonf, está chegando a Bonf, Kina, Rama 013, vista para 4.000 pés, o TAN 3517. 251, decolou 34, controle 1198. 98, 62, 59, bom dia. Bom dia. Bom dia, Chané 62, 50, contato radar, subatório nível 360, saída da El. Para 360, autorizaria para 2000, Lederson? Afirmativo, após 2000 pés, 2 de Leda, o Chané 62, 50. 250. Quando autorizado voar, pro de Pupave. Pupave, 6251, obrigado.